Fazendo 39, POB 1116, autonomia 340, Altena, Ribeirão Preto. Sul 9139, eu vim de táxi, vim já ponto, ponte esperando o nosso aeroporto pronto, na frequência 1-8-95, que nem Gami 10. Idens, táxi, ponte espera da 1-0-19-18-95. Sou 9139, autorizado a linha de colapso no zero, evento 1100 graus 049. Linha cola, 1939. Suba e mantenha o nível 320, está restrito pelo centro. E chame agora na frequência no 251 no 3395. Eu subi na 3620, chamar Recife 251 no 3305, está 3601. Está 3601, está restrito no nível 320 pelo centro Recife. Ok, 320 restrito, está 3601. Salvador, bom dia, Sinem 1, 6251, no posição 11, para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, boa tarde, 6251. Boa tarde, Altax, 6251. Azul 9139, decolado aos 36, controle 1-9-8. 198, bom dia. Controle, bom dia. Azul 9139, Nadael. Está cruzando agora 1500 metros. Azul 9139, bom dia, contato radar, sube mantenha o nível 340 na saída da Elba. 340, 9139. Avino 39, sube e mantém o nível 300, está restrito pelo centro restrito. 300, 9139. Para o táxi, Oceané 63, 6251 a bordo, contorno via de 3:50 para alternar o Galeão. Confirmando 51 a bordo, Oceané 6251, táxi a Índia, ponte para 2895. Fugindo, 1895, negão, 0-0. 0-0, pátio, taxiway, Índia, para pista 1-0. É, correção aqui é 151 a bordo, 151 a bordo. 151, Azul 9139, centro Recife 951, no 3395. 3395. Salvador, bom dia, Oriente 62.0.0. Confirmando. Salvador 62.0.0. 62 com 1 autorizado ali, a ida colapso, estão no 0, vento 080 grau 08049. Decola 1-0, na Xenai 62 com 1, decolado de 45, controle 1 no 9.8. 19.8, 62.5. Motor de Salvador, bom dia, Xenai 62, 5 anos. Xenai 62, 5 anos, bom dia, contato radar, e mantenho o nível 360 na saída da EMA. Thank you. 6251 no centro Recife, 6251 no 3395. Entendeu, Recife, 6251 no 3395. 6251? Afirmativo.